outro homem depois de você. Não consigo me reconhecer. Eu perdi a minha fama de conquistador. Não sou mais um traidor. Quem sou eu que beija como você quer? Um sonho de toda mulher. Foi você quem descobriu o amor dentro de mim. Eu não era um cara assim que pensava em casar, ter uma mulher só, fazendo amor, fazendo amor. Entrego o coração pra te satisfazer, fazendo amor, fazendo amor. Eu te agradeço, você só me fez crescer. E agora quero uma família com você. No deserto, o errado vira certo. Faço amor na rua, olhando pra lua. Tenho tudo com o seu amor. Minha vida se completa. Tô na direção correta. Eu me transformei, eu me sinto rei. Tenho tudo com o seu amor. Falar quem sou eu, outro homem depois de você. Não consigo me reconhecer. Eu perdi a minha fama de conquistador. Não sou mais um traidor. Quem sou eu que beija como você quer? O sonho de toda mulher. Foi você quem descobriu o amor dentro de mim. Eu não era um cara assim que pensava em casar, ter uma mulher só, fazendo amor, fazendo amor. Entrego o coração pra te satisfazer, fazendo amor, fazendo amor. Eu te agradeço, você só me fez crescer. E agora quero uma família com você. Tenho água no deserto. O errado vira certo. Faço amor na rua, olhando pra lua. Tenho tudo com o seu amor. Minha vida se completa. Tô na direção correta. Eu me transformei, eu me sinto rei. Tenho tudo com o seu amor. Minha vida se completa. Tô na direção correta. Eu me transformei.